comigo. Sob pressão me expresso, sob pressão eu vivo. Universo contra mim e eu contra o universo. Então é sob pressão eu sigo. Sob pressão me expresso, sob pressão eu vivo. Universo contra mim e eu contra o universo. Um corpo deixado no chão acende a chama, dizendo adeus pra esse mundo que tu ama. Fácil foi roubar, fácil foi falar, fácil foi matar, difícil mesmo é você escapar. Ha! O mundo abraça quem deseja, o sangue escorrendo na capa da revista Veja. São fatos comuns, o roubo e a corrupção em volta ao pó da terra da querida nação. Tu pede a Deus sabedoria à noite em cada oração. De dia desmerece o suor do seu irmão. A hipocrisia impera em cada esquina. Foco fosse fé com a postura de menina. Falou, falou, não disse nada. Ele mora em condomínio e usa gíria de quebrada. Carrego rap escrito no boné e na camiseta. Com consciência eu boto fé na minha letra. Em nome de Deus não te desejo mal. Desejo que entenda que não é normal cê paga pau. Na moral, eu falo demais pra você ver. O mundo tá assim porque tem gente que prefere se esconder e não ver o que tá acontecendo. A bola rola na copa e as crianças estão morrendo. Mas o rap tá vivo aqui. Vem, sob pressão eu sigo, sob pressão me expresso, sob pressão eu vivo. Universo contra mim e eu contra o universo. Então é sob pressão eu sigo, sob pressão me expresso, sob pressão eu vivo. Universo contra mim e eu contra o universo. A vida segue podre na cidade cinzenta. Mãos ao alto, calma, ela vem a presidenta. Com discurso moralista, mentalista, de capitalista, narcisista. Fala mentira na entrevista pra revista, então invista na educação. O povo instruído não aceita enganação. Reeleição não, o mensalão não. Palmas para o povo que sustenta ladrão. Com papel e caneta, eu transbordo pensamentos. E o político não paga e permanece isento. O sofrimento e o relento. Condenado, encarcerado, mais um réu sem julgamento. É fácil botar culpa em quem governa. E sua mente dorme tanto que parece que hiberna. Tu acorda todo dia, meio dia, vê bom dia e companhia. E não cuida da própria filha e tu vê verme sem noção que não faz por merecer, tá? Pra nascer patrão maluco pra te contratar. Não passa confiança na sua atitude. A vagabundagem é sua maior virtude. Humildade acima de tudo na luta. Eu não me entrego, não fico de luto pra esse bando de filho da puta. Humildade acima de tudo na luta. Eu não me entrego, filhada. Sob pressão eu sigo, sob pressão me expresso, sob pressão eu vivo. Universo contra mim e eu contra o universo. Então é sob pressão eu sigo, sob pressão me expresso, sob pressão eu vivo. Universo contra mim e eu contra o universo.